outra vez sentimentos ocultos no peito nos faz de refém, traz o fim dos sonhos que cê planejou. Rasga, joga ao vento, se ele soprou queria ser como a brisa da madrugada tranquila, calma, serena, mais impetuosa e fria, pra conseguir arrancar do coração sentimentos, livrar minha cabeça de devidos pensamentos, pra não dormir cansado, acordar sempre atrasado, perder a infância do filho em dois trabalhos. Quanto cê pagaria pra pelo menos hoje dar o sangue de dia e não ser olhado com nojo à noite? A vida te pregou uma peça, na inocência cê caiu, agora é tarde. Já era, não dá pra voltar atrás. Nos tempos de criança que a responsa era a coisa do futuro e aproveitar a infância. Fiquei refletindo, tentando enxergar na vida algum sentido. Dormi sem ter vontade de acordar, queria morrer, mas sem sentir dor, vi que não dá. A vida passa como um vento, perdemos a noção do tempo em vários momentos e esquecemos de abraçar quem tanto amamos. Mas é tão bom receber um abraço quando mais precisamos. As lágrimas que escorrem no meu rosto é de alguém que já teve no fundo do calabouço. Em meio à solidão e abstinência, o desgosto pela vida, o peso na consciência. Mentir pra você mesmo não tem jeito, é isso que me dá um aperto no peito. Mas com fé eu vou caminhar, Deus não dá uma cruz maior que você possa carregar. Ninguém, mas quantas palavras cê já jogou no vento também? Palavras que no ouvido explode de alguém num dia ruim que a depressão pegou mais forte. Estrago foi pior que cê pensou, tipo um empurrão num lugar sem chão, caiu, ficou. Pra ser mais forte você desconta no semelhante a raiva que descontar em você. E o coração calejado de uma surra por dia é alvo fácil da solidão numa noite fria. Da insônia quando deita no travesseiro, pra que dormir se quando acorda é o mesmo pesadelo? Os problemas são os mesmos, você ainda é o mesmo. A mesma olheira no seu rosto, em frente ao espelho. As mesmas regras, as mesmas rotinas. É tudo isso que te faz querer perder a vontade da vida. Desde infância carrego mágoas, vida bandida que me trouxe consequências trágicas, psicológico abalado. Até hoje sofro com as consequências do passado, marcas da vida que até hoje eu não esqueço. Viver com pais separados pra mim foi difícil. Sempre tirei notas vermelhas na escola, humilhado pelos alunos quando ia mal na prova. Acompanhamentos com psicólogos, sonhando em ter uma família, unido é lógico. Sempre imaginei um mundo diferente, mas parece que as coisas só dão errado pra gente. Eu não entendo o porquê de tanto sofrimento, essa angústia que nós carregamos no peito. É batalha em cima de batalha, mas não se esqueça que a luz no fim do túnel nunca se apaga.